aliás, boa noite, o TAM 3561, no contato radar da decolagem, sua nível de voo 360. Desça para 3.000 pés, 1.0, 1.3 altímetro. 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.3, 394, 1.0. Tango AT 040, na proa de Salvador, informe para descer, está sob vigilância radar, passando o conde no momento. Gente, informe para descida. Boa noite, Delta 3662, autorizada 150, da proa de imagem. Boa noite, Delta 3662, aciona identificação, proa de TAP da presente, desça para 050. 50 na proa de TAP, 3662. Estabilizando o localizador 3603. 3603, visual com a pista? Afirmo. Flete aproximação, pista 10, torre 186. É, 186. 94 no 0, está autorizado a ENAR, pista no 0, desça para 2.500 pés, altímetro 10, 13. Informe o servidor 366. Gente, autorizado 2.500 pés, ajuste no 0, 13, autorizado a ENAR, pista no 0, 94, 10. Torre Salvador, T3603, Apaixão Estéreo, Machado e Travado. 3603, boa noite, bem-vindo a Salvador. Foi autorizado 1.0, vento de 1.70 graus. Consigo nós, ajuste 1.0, 1.3. Cabeceira deslocada primeiro, os 90 metros. Sente, depois T3603, comida 13. Serra Vitor 366, 94-10. Complete aproximação, pista no 0, 94-10. Número 2, tráfego preset, 8 milhas à frente. Informa assim que estiver visual para ordem. Já visual com o campo, 94-10. Chame torre em 118, decimal 6, 94-10. 118-6. A velocidade de critério desce para 2.000 pés, altímetro 1.0 no 3. A critério de velocidade desce 2.000, 1.013, 3.000 na vez. 161, chame Centro Recife, frequência 1288, 3325. 288, 3325, Centro Recife, 4325, 1288. Ótimo voo. 3366, pode voar o 366? Exato, 366, descendo para 2500, ajustado é 1013, 1013. 366-2513, Salvador, muito boa noite, está 9410, aproximação final, tem tipo baixado para vaso, pista 10. Está 9410, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. Está ciente, prossegue na aproximação, 9410. 10, informe indicada. 280 agora. Missão de mantê-la até Mare, aliás, até a lateral de Mare. Afirmativo, até a lateral de Mare, o 280, o Agência Brasil, 6310. Índia, portão 03, estão 3603. Alfa Índia pro 03, 3603. Por pista 10, vento 170 graus, 069. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, 94-10. Controle Salvador, Moito, boa noite, Otan 3455, com informação, usou. Noite, Otan 3455, aciona identificação, autorizado a chegada a bom, fidece, mantém o nível de voo 040. Descendo ao 040. Seria possível, senhor, estar presente voar na proa de Pelô ou bom para diminuir o nosso atraso? Será possível, infelizmente, devido a sequenciamento, a minha intenção é aproximá-lo como número 4. Ah, ciente. Fora apenas que solicita também, se possível, executar o GPS da pista 10. Será possível, porém, ainda mantendo o perfil da chegada após Pelô 366. Mantenha o perfil da chegada e após Pelô, se acerta 366. 3, 4, 5, 5. Aliás, o LS-X6 sem glide, pista no zero. LS sem glide, está 1-0, a gente 63 no zero. Gente. Estou no meia dúzia, puxa, vai questionar. Autorizado, acuse pronto, táxi no 885. Autorizado, chamará táxi. Autorizado RNAP, estou zero, informe Serra Vitor 366. 970, informação do Lu. 3662, estou autorizado RNAP, estou zero, informe Serra Vitor 366. Primeira nave que chamou o controle. 3858, informação do Lu. 3858, aciona identificação, está autorizado por Odimari da presente, descendo até o 060. Na pro de Mari já, pro 060, 3258. Salvador, boa noite, 9410 para ingresso taxi Alfa. 9490, Cent Taxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. O TAM 9490. Cent prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, 9490. Brasil 6310, vetor para interceptar sinal do DSX6 sem glide, pista no zero, vou ir na prua 060, o limite é o curso localizador. 060, limitado pelo curso do localizador, o Avianca Brasil 6310. Condição de gestão 3858, informa que as intenções são de pessoal Renato 090. Gente, estou ciente, o TAM 3858 aguardando a autorização. Guarda. Solo T9410 para ingresso, taxi de Juliette. Guarde para ingresso, seu portão será o de número 10, mantenha a posição, temos aeronave no 62 executando pushback. TAM 9410. Ciência, mantenha taxi Alfa, T9410, previsto gate 10. Pente. 0. Passa 3.6, TAM 3.62. Está 3662, informa visual com a pista. Visual com a pista. Pode aproximação, pista no zero, está 3662. Chame então, em 186. 862 já, obrigado. Bom pouso. Bom TV. Controle. Torcida 3455. Qual a velocidade indicada? 2349. 3, 4, 7. 3858, informa a velocidade de cada. 260, se não aumenta. Sigou 1885, a alternativa é com 20, com 4 horas e 35, POB 105. 55, se tiver condições de aumentar para 250 nós e manter 250 nós até aproximadamente Pelô, tem condições de autorizar o Serra Vitor 366 da presente, confirma. Afirmo, tem condições de manter 250 nós até Pelô. Mantém então 250 nós, descendo para o 40, para o Serra Vitor 366, está 3455. Para o Serra Vitor 366, mantendo 250 nós, está 3455. Senhora, passo passagem, tráfego da Gol, autorizado ingresso de Juliette, portão 10, está 4-0. Baixada e checada. São 3662, informa os primeiros 90 metros, fechados, pichão, pista 10, livre pouso, vento no 80 graus, 069. Confirma o vento? 180 graus com 059. 8005, livre pouso para 3662, ciente. Estando o localizador. Estimativa autorizada 2000, autorizado interceptando o localizador, vai informar o Avianca Brasil 6310. Controle Salvador, boa noite, web 76727, vai passar 190 para 110. Chegada bom, eficiente na informação dos pisos. Boa noite, Webjet 6727, aciona identificação, está autorizada a chegada PONF, desça para o nível de voo 060, reduza para 2509, é o número 5 na aproximação. 060, reduzindo 2509 e identificou, 6727. Boa noite, 85, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Reduza para 250 nós. Já está mantendo, 3850. Excelente, aguarde vetor para sequenciamento, então 3858. Positivo. 3258, poderia confirmar a sequência após o Avianca? O senhor prosseguirá após o TAM 3455, que está no momento a aproximadamente 20 milhas, setor norte do aeródromo. Positivo, já tem aqui o 3258, obrigado. 3858, reduza para 210, 2109. 319, Rádio Brasil, 3118, pode descer até 2500, 3455. 3455, está autorizado 2500 pés na Pro Servitor 366. 2500 pés na Pro Servitor 366, tá? 3455. Portão número 2. Incidente Alfa Índia Pato 2, está 366. Autorizado e descida para o nível de voo 050. 050. Informando, senhor, 5 milhas do Servitor 366 ou 3455 vai iniciar a redução, ok? Desde grato pela colaboração, então 3455, a redução fica a seu critério. 3455. Está no localizador, visual com a pista, o Avianca 6310. Avianca 6310, complete aproximação pista no zero, Chimitão em 1186. Decolada 51 no controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite. Sol de Salvador, boa noite, é o voo 1885. Não chegou no 885, contato radar, suba nível 400. Sobe 400 no 885. 3858, o contrabando está autorizado a descida para 3 mil pés. Estimativa autorizada 1-0, cinto dos 90 metros iniciais fechados, Avianca 6310. 2858, 5x5, informe como recebe o controle. Positivo, só que foi interrogado com a aeronave. Teve alguma instrução de altitude para o 3850? 3 mil pés, está autorizada sua descida para 3 mil pés e reassumir a navegação da presente servidor 368. Terra Vitor 368, tá? 3850. Controle Gol no 885, possibilidade de voar direto da El? Prisado Gol no 885. Prisado da El no 885. Reduza para 2109, é o número 4 agora. 2109, 5727. Prof. próxima Serra Vitor 366, iniciando o GPS, visual, tá 3455. 3455, está autorizado na pista no zero, completando a aproximação com referências visuais, chama a torre em 118 decimal meia. 186 agora, completando com referências visuais. Boa, 3455. Boa. 3858, desça para 2500 pés, altímetro 10 no 3. Tráfico precede, Airbus da companhia, 8 milhas à frente. Autorizado para o 040. 040-6627. Modifica da presente, Eco Serra Tango, aceita agora o 55, desça para o 1500 pés, altímetro no 013. Por da rotatória, informa visual com aeródromo. 1500-1013, retorno para a rotatória. Complete redução para 1709, 013 agora. Tráfego pré-7, Airbus da TAM, está à posição de 12 horas a 12 milhas, interceptando a final da pista no zero. Aviso o tráfego, 1707, reduzir 1709. Estabilizado, R9-3858. 3858, está autorizado o procedimento, informe o Serra Vitor 366, ou visual com a pista. Está visual, está... A gente aguarda então a transferência de comunicações, então 3858. Aguarde. Brasil 6310. 3110, boa noite, táxi em frente, Alfa Índia, portão 01, 6310. Alfa Índia, portão, confirme? 01. Alfa Índia, portão 01, o agente Brasil 6310. 325. 288-3325, boa noite, bom serviço, senhor. Obrigado, bom voo. Salvador, boa noite, Tan 3455, final, baixar, trabalhão. Tan 3455, informa os primeiros 90 metros fechados, livre pouso. O vento no 60 graus, 06 nós. Ciente, livre pouso, Tan 3455. Leia sexy, pista no zero sem glide, desça para 2000 pés, permanece 1013. Vamos interceptando o final. Autorizado LS, desça para 2013, sem glide, 6727. Aguardando, graças. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Oscar, passando 170 para 150 com a Alfa. Boa noite, Papá Romeu, Oscar, sua identificação, está sob vetor, radar, voe na proa 045 para interceptar o localizador, desça para 3000 pés, 1013. 045 para 3000 pés com 1013, eu acho que é papapá. Salvador, Sul 4071, assente da Alfa, nível 360, Campina. Sul 0071, 360 Campinas, número 2 para a cópia, o TV me escuta. Livrão 219 para o táxi. Livrão 219, 3455. Então 3858, livre pouso, pista 190, vento 150 graus, 069. Livre pouso, tá 3858. Obrigado, bom serviço. Largo um pouso. Localizador, pista 10-6737, avisa a pista. Pista pista, o objeto 6727, complete a aproximação, chimitão em 186. 186-6737. Atenção, Diner, código 5111, frequência do controle em 119.35, torre 118.6. Afirmativo, Excel Tango, autorizado final do 17, reporte a 3 milhas. Deixa eu botar a terceira. Torre, só uma vez, boa noite, objeto 6727, localizador pista 10. Boa noite, objeto 6727, informa os primeiros 90 metros fechados, número 2 para o pouso, aguarde. Aguardando a autorização, 6727. Copia. Copia, contato fechado. Salvador Campinas 360 autorizado, aerovia Upper Whisky 58. Decorda 10, curva direita, subida Golem, transmissão Gonza, código 5135, frequência do controle 119.35, torre 118.6. Centro autorizado, nível 360 Campinas, Upper Whisky 58, decorda 10, curva direita, Golem Gonza. Responde 5135, controle 1935, torre 1860, azul 4071. Reto, portão 09, chama pronto para o pushback e acionamento. Chamarei. Então 3858, solo 02, Olivrão 219 para o táxi. 219, obrigado. Papapá, reautorizado para 2.000 pés, altímetro 0.13. 2.000, acho que é papapá. 6727, livre pouso, pista 1.0, vento no 60 graus, 04 nós, informa o tráfego à esquerda, 1.500 pés, não vai interferir com o seu pouso. 7, livre pouso, pista 1.0, 6727, só confirma o vento. Vento no 60 graus, 04 nós, o objeto 6727. Sim, obrigado.